E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Ciência 60 Hz. E no episódio de hoje vamos dar sequência à nossa série, nossa playlist de eletricidade básica, dessa vez falando sobre os dispositivos elétricos. A gente já teve um vídeo aqui falando o que é eletricidade, uns conceitos mais fundamentais. Depois a gente teve um outro vídeo falando de potência e consumo de energia, de eletricidade, geração de energia e tudo mais. E agora vamos falar sobre os componentes básicos dos circuitos elétricos, que são resistor, indutor e capacitor. Um vídeo bem simples, mas muito importante para se falar de eletricidade. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para quem você acha que vai querer saber desses conhecimentos de eletricidade básica. Então vamos dar uma olhada. A gente começa pelo primeiro dispositivo, que é o resistor. O resistor é um dispositivo que possui resistência elétrica. Qualquer elemento, qualquer dispositivo, qualquer material tem algum tipo de resistência elétrica. Essa resistência pode ser muito baixa, como é nos casos dos metais, por exemplo, ou pode ser muito alta, como por exemplo nos plásticos. O próprio ar é um elemento com alta resistividade. A questão é que o resistor é um dispositivo criado para ter uma resistência específica e um valor atribuído a ela que permite a gente utilizar em diversos tipos de ocasião. Esse conceito de resistividade, a gente pode pegar uma analogia que seria mais ou menos a dificuldade com que aquele material permite ou não que a corrente elétrica flua naquele dispositivo. Então, quanto menor a resistência elétrica, mais fácil para os elétrons fluírem ao longo daquele material. Em contrapartida, quanto maior a resistência elétrica, mais difícil fica para aquelas cargas fluírem. Considerando essa dificuldade da eletricidade passar, a gente pode imaginar essa energia com que as cargas elétricas fluem quando ela está com mais dificuldade para passar por lá. Essa dificuldade é, na verdade, transformada em outro tipo de energia que não o movimento dos elétrons. Quando esses elétrons passam e encontram essa dificuldade, essa parte dessa energia é transformada em calor. É o que a gente chama de efeito Joule. Quando uma carga elétrica passa por um dispositivo que tem alguma resistência, vai gerar algum tipo de calor nesse processo. Por isso, o resistor nada mais é do que um elemento que dissipa calor. Por isso que a gente utiliza resistor em equipamentos elétricos que vão esquentar. Por exemplo, o chuveiro elétrico, as chaleiras elétricas, as chapas e sanduicheiras elétricas, tudo isso utiliza resistores ali que passam a corrente e encontra essa dificuldade para passar, e essa dificuldade é transformada em calor. A equação característica do resistor é bem simples, é uma curva bem linear de que a tensão elétrica é igual à resistência vezes a corrente, ou V igual a RI. A potência dissipada em watts de cada resistor pode ser definida ou em função da tensão ou em função da corrente também. Se for em função da tensão, a gente vai ter que a potência é igual a V ao quadrado sobre R, e se for em termos de corrente, vai ser I ao quadrado vezes R. Toda essa potência é dissipada na forma de calor. Passando para o capacitor é um elemento que armazena energia e solta rapidamente. Ao contrário do resistor, o capacitor não consome energia, ele apenas absorve e libera toda a energia sem pegar nada para si. Então, teoricamente, num capacitor ideal, toda energia que entra em algum momento sai. Essa energia é armazenada num campo elétrico, então você tem ali no modelo mais básico de capacitor duas chapas metálicas paralelas que vão acumular cargas. Esse acúmulo de cargas gera um campo elétrico, e esse campo elétrico vai armazenar aquela energia e soltar ela quando o capacitor descarregar. A equação que rege essa propriedade é de que I igual a C vezes dV/dt. Então aqui a gente tem uma equação diferencial, né, porque a gente tem uma derivada da tensão dV/dt, que indica esse elemento transitório do capacitor que se dá pelo armazenamento e soltura dessas cargas elétricas, gerando esse armazenamento e devolução de energia. O indutor, por sua vez, que tem esse formato, ele funciona de uma maneira similar ao capacitor, só que a analogia é agora trazida para termos de corrente. Isso porque o indutor também, pelo menos o indutor ideal, ele não gasta energia. Ele armazena e depois devolve para o sistema. Só que dessa vez ele se dá não por um campo elétrico, mas por um campo magnético. Justamente por isso que elementos magnéticos, como motores ou transformadores, são modelados através de indutância, justamente porque eles têm essa propriedade de armazenamento de campo magnético. A equação característica é bem similar ao do capacitor, porém trocando as variáveis. Agora a gente tem que V é igual a L di dt. Então, a diferenciação pelo tempo se dá na corrente e não na tensão. Isso se dá pelo fato de que a corrente está amplamente ligada com o campo magnético, né? Uma vez que correntes elétricas geram campos magnéticos, da mesma forma como o campo elétrico forma uma diferença de potencial no capacitor. E se tratando de sinais senoidais, ou seja, quando a gente tem fontes de tensão, como a nossa tomada, que é senoidal, não contínua, é uma corrente que a gente chama de corrente alternada, a gente tem que esses elementos, capacitor e o indutor, apesar de não consumir uma potência real, como é o caso do resistor, o capacitor e o indutor consomem o que a gente chama de potência reativa. Essa potência reativa não é efetivamente uma potência real, né? Ela não gera um gasto de trabalho efetivamente, porém, ela é uma potência, entre aspas, imaginária, que também traz alguns efeitos que são pertinentes de serem tratados quando você está falando de um sistema de corrente alternada. Isso porque quando você tem potência reativa sendo gasta, você tem uma diminuição da sua capacidade de gerar potência real, por assim dizer. E a gente pode analisar isso por um fator que a gente chama de fator de potência, que é justamente uma relação entre a capacidade total do sistema de gerar potência e efetivamente o que está sendo efetivamente utilizado como potência real. O resto é potência reativa. Logo, quanto mais perto de fator de potência igual a 1, melhor a nossa situação. Quanto menor esse fator de potência, mais potência reativa está sendo gerada. Além disso, quando se trata de sinais senoidais, justamente por aquela derivada com relação ao tempo, sinais senoidais em capacitores e indutores acabam tendo uma defasagem nos seus sinais senoidais. E você também pode observar o fator de potência por essa defasagem. Em termos transitórios, ou seja, quando você, por exemplo, liga uma chave para acionar um dispositivo que tem condutância ou tem indutância, você vai ter um transiente exponencial, ou seja, a tensão ou corrente de um determinado dispositivo não vai saltar de um ponto para o outro de uma maneira ideal. Na verdade, vai ter uma transição exponencial em que a tensão e a corrente vão se estabelecer conforme uma constante de tempo, dependendo, obviamente, do valor do capacitor e do indutor. Agora, como a gente utiliza cada um desses dispositivos nos nossos circuitos elétricos e eletrônicos? Bom, o resistor é um dos mais utilizados, é o dispositivo base da eletricidade, em que a gente tem como principais funções que eu vou citar aqui para não me alongar. Primeiro é o limitador de corrente. Então, por exemplo, muitas vezes você quer alimentar, por exemplo, um diodo, um LED, e você precisa limitar a corrente porque aquele dispositivo tem uma limitação de corrente que ele aceita. Uma corrente maior do que isso vai acabar quebrando o dispositivo. Então você usa um resistor para dificultar aquela corrente passar, a corrente ser menor e, portanto, não danificar o dispositivo. Outra coisa que eu já falei é a geração de calor. O resistor é utilizado para você aquecer coisas, como no caso do chuveiro, no caso de uma chaleira elétrica e por aí vai. Para dar um fim nos nossos exemplos, a gente tem o resistor como modelagem de componentes reais. Lembra que eu falei que o indutor ideal não existem perdas? Assim como um capacitor ideal, não existem perdas. Vários outros dispositivos eletrônicos a gente pode modelar de uma forma ideal, mas no fim eles não são ideais porque eles ainda têm alguma resistência elétrica embutida ali. Então a gente usa resistores para modelar os sistemas reais. Já o capacitor a gente utiliza de outras formas, principalmente com relação ao armazenamento e dissipação rápida de energia, como é o caso de flashes de câmeras fotográficas, né? Aquele boost de energia, de iluminação para fazer o flash, você muitas vezes utiliza um capacitor, porque justamente ele vai armazenar cada vez mais energia, e quando ela soltar, ele vai soltar de uma vez. Da mesma forma, a gente usa o capacitor como armazenamento de informação, isso mesmo. Em eletrônica, a gente tem os transistores como nossos principais dispositivos. Quem sabe um dia a gente faça um vídeo sobre isso. Deixa aí no comentário se você quer ver. Mas muitas vezes, as placas de processamento e de memória utilizam capacitores para justamente armazenar essa energia. Afinal, quando se trata de armazenamento de dados digitais, uns ou zeros, muitas vezes se dão pelo armazenamento de carga. Então, por exemplo, se você tiver uma carga num determinado transistor, aquele bit significa 1. Se ele tiver descarregado, significa 0. E assim que você armazena informações em dispositivos como memórias flash, SSD e por aí vai. E o capacitor é utilizado, de certa forma, para manter essa carga de informação. Além disso, a gente também utiliza o capacitor também para modelar alguns sistemas reais, como é o caso das linhas de transmissão, ou próprios transistores, que no processo de fabricação também acabam tendo, pela sua geometria, alguma capacitância que precisa ser modelada. E por fim, além disso, a gente também tem filtros de frequência, né? Quando a gente precisa filtrar uma determinada frequência, seja num filtro passa-baixa, passa-banda, principalmente em termos de telecomunicações, a gente pode utilizar circuitos com capacitores para gerar esses filtros. E para o que a gente chama de correção de fator de potência. Lembra do fator de potência que eu falei lá atrás? Pois é. Quando a gente fala de residências ou de instalações elétricas no geral, a gente tem o fator de potência que a gente chama de indutivos, porque existe uma predominância de equipamentos elétricos com indutância, porque envolve motores e transformadores, e isso vai consumir muita potência reativa. Então, o que a gente geralmente faz é colocar um banco de capacitores para compensar essa potência reativa e poder chegar um pouquinho mais perto do fator de potência igual a 1. Já os indutores a gente usa principalmente para modelar equipamentos que possuem alguma relação com campos magnéticos, como por exemplo motores, transformadores e linhas de transmissão. Então a gente utiliza indutores para modelar como que esses sistemas agem de maneira real e não ideal. E assim como capacitor, a gente também pode utilizar indutor para gerar filtros, mais uma vez, filtros baseados em frequência, principalmente para telecomunicações, uma vez que a gente tem essa propriedade baseada na diferença de tempo através daquela diferencial DI/DT. Então a gente também utiliza nesse caso. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Se vocês ficaram com dúvidas ou tiverem sugestões para os próximos vídeos, coloque um comentário aí embaixo. Se inscreva no canal, não se esquece de dar o joinha. E eu vejo você na próxima. Até lá!